Rádio Microfonia e com vocês, programa Na Veia. Ô mãe, vai começar o Na Veia. Salve, salve galera ligada aí na Rádio Microfonia. Eu sou Renata Brant e começa agora o programa Na Veia, o seu programa mais rock and roll aí do mundo cibernético. E hoje, nessa volta aí, depois de um hiato, um tempo aí parado, de umas férias forçadas, a gente volta aqui com a galera da Maldita. Tô aqui com o Eric e o Raul Magrão, conhecido como Magrão. Beleza, meninos? Tudo bom com vocês? Tranquilo, por aqui tá tudo bem. Beleza. Bom, pra gente começar o bate-papo, eu queria que vocês falassem quando começou a Maldita, como tudo começou. Então, a Maldita começou, na verdade eu fundei a Maldita tem 9 anos, com uma proposta esquisita, assim, irreverente, de querer fazer um show performático, assim, onde a gente misturasse elementos cênicos de filmes de terror, de expressionismo alemão, assim, tipo Mephisto, tipo Nosferatu e tal, com música. E misturando alguns ritmos populares, assim, regionais do Brasil, que tem vários ritmos. Mas, na verdade, esse projeto começou, tinha outro nome, chamava-se Malakai, não era Maldita. E com a troca de membros da banda, assim, com os problemas que foram pintando no caminho, que a gente sabe que essa estrada da música, do rock and roll, ela é repleta de pedras no caminho e problemas, porque o rock and roll é um gênero que é difícil de sobreviver no nosso país, especialmente na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Certeza. E aí a gente acabou que mudou em 2003, mais ou menos, de Malakai, que era o original, 2003 para 2004, né? Ela virou Maldita. Uhum. E a gente podia até dizer que seria como o lado feminino do Malakai. Que era uma coisa masculina, o nome, e americanizado, assim, né? A gente achou que não tinha nada a ver, porque a gente era uma banda de metal que cantava em português. Uhum. A gente achou que era conveniente mudar, botar um nome, alguma coisa em português, e acabou virando Maldita, a escrava, piranha. Eu acho que a rádio aqui é microfone, eu posso falar, né? Piranha à vontade, esse tipo de merda, e acabou virando Maldita, entendeu? E aquela mulher chorando sangue, da onde que veio essa imagem? É a Maldita mesmo. É a Maldita, é a cobra cega, né? Furar olho. Aí fica com o olho chorando sangue. Depois ficamos até putos, assim, porque a gente criou essa marca com um artista plástico, que é o Luiz Stein Design, que tem até o estúdio dele, LSD, são as iniciais do nome dele. Uhum. E a gente ficou puto porque, assim, a gente achou genial esse rosto dessa mulher, esse estandarte, assim, a gente fez umas bandeiras, umas camisetas e caiu muito bem. E 2 anos depois pintou essa onda de emo aí, onde as lágrimas representavam a dor dessa galera aí, sei lá, é um símbolo dessa galera. E ficamos puto porque a mulher tava chorando sangue e a gente canta berrado, e aí já vinha algum filho da puta perguntar se a gente era emo, enfim, teve esse mal entendido aí, entendeu? Mas de qualquer forma, a mulher tá aí chorando sangue, ela não para, ela chora até hoje. É o que eu falo, sai cobra cega. E me conta um pouco da época que você fazia seus filmes de terror, assim, seus filmes trash, como é que foi isso na sua vida, assim? Cara, eu faço ainda. Você faz, né? Essa época aí ainda rola, assim, essa época ainda tá rolando hoje em dia. Cara, são coisas trashes, como o próprio nome pode sugerir, amadoras. Uhum. Com muito sangue, peitinho, dentes, próteses, assim, de vampiro. De vez em quando encontrava uma figura que tinha alguma coisa exótica no corpo, assim, eu gostava de filmar essa parte exótica, alguma deformidade, alguma coisa assim, não caracterizada como normal, entendeu? Uma coisa que você não assistiria na Rede Globo. Hoje em dia, com esses canais alternativos que estão surgindo aí, Rede TV, de repente você até vê mais, entendeu? Mas, cara, era uma forma de expressar, porque na época eu não sabia tocar, eu não tocava nem violão direito, nem piano, eu tocava punheta. Então o filme era uma forma de eu expressar isso, entendeu? De eu botar isso pra fora sem ser gozando ali e me preparando colocar pra tocar outra punheta. Pra fora. Exatamente. Maneiro, bacana. Então a gente vai abrir agora a Maldita com o encontro de Nelson Rodrigues e Marquês de Sade no Inferno. Curte aí, galera. Na Veia. Na Veia. da besta. Garotos dançando com a marca meia, meia, meia. Irremediavelmente fora do mercado, não vamos tocar em rádio, no cinema ou na TV. Ficaremos lado a lado, somos duas gêmeas almas, sem futuro e sem passado. Meu amor, meu bem querer, o sol da melancolia, oh, oh, vai nos iluminar. Teus olhos são duas hemorroidas a escorrer, a escorrer. Irremediavelmente dentro da cidade, somos nerds, somos hackers, somos um bando de ET. Viraremos internautas, outros mundos, outros mares. Eu te conheci no chat, meu amor, meu bem querer. O sol da melancolia, oh, oh, vai nos iluminar. Teus olhos são duas hemorroidas a escorrer, a escorrer. Lágrimas de sangue, lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

Tá aí, galera, você ouviu Granguena Gasosa, Chuta Que É Macumba, Rogério Skylive, Lágrimas de Sangue, Maldita, com o encontro de Nelson Rodrigues com Marquês de Sade no Inferno. Bom, conta uma historinha então dessa música aí, Eric, já que esse título dela é tão sugestivo, né? É, né? Tem uma coisa meio Divina Comédia de Dante, assim, uhum. Tem uma coisa meio épica, né? Que na verdade o Marquês de Sade já tava lá há muito tempo. O Nelson Rodrigues que chegou de Raul, assim, e ele foi acolhido. Bom, essa música, ela é uma metáfora, assim, porque ela fala sobre a dança. Ela fala, tem uma coisa meio tribal, assim, da origem da dança, dos movimentos seculares. Caracterizam a cultura de uma tribo, que a gente comenta um pouco sobre os maias, que tinham um comportamento muito agressivo, né? Eles praticavam o sacrifício junto com a dança. E de tanto eles acreditarem que era necessário derramar sangue no solo, eles se dizimaram, assim. Uhum. Foi uma sociedade, uma cultura enorme. Foi uma das primeiras grandes culturas e grandes cidades que foram construídas de pedra, assim. E os caras simplesmente se aniquilaram, assim. Acabou. Chegou um momento que eles simplesmente uhum. desapareceram. E não foram tipo os incas que os espanhóis mataram, não. Eles se mataram entre si. Mas voltando ao negócio, é uma metáfora que a gente fala da dança, porque na verdade tanto Marquês de Sade quanto Nelson Rodrigues, eles são grandes escritores que tratam muito da perversão humana, mas não na perversão no sentido do sacrifício, eles falam da perversão no sentido da sacanagem mesmo, assim, das experiências sensoriais do corpo, da putaria, enfim. E então a gente faz essa metáfora aí, que a gente fala garotos dançando com a marca uhum. da besta, a música inteira fica repetindo isso como se fosse um hino. E essa dança, ela tem uma dupla conotação, uhum. entendeu? Porque pode ser dançando, como a gente dançava nas uhum. tribos indígenas, pode ser fazendo outra coisa, uhum. que é substituída pela dança, mas que o corpo continua se movendo. Vai de cada um interpretar, né? Vai da subjetividade de cada um. E tem uma música do Chico Science, Nação Zumbi, que a gente da Maldita, nós somos muito fãs, especialmente eu e o Magrão, dessa banda. E tem uma música deles, um nome singelo, que é o encontro de Santos Dumont com Isaac Newton no céu. Uhum. E aí eu tive a ideia de fazer um encontro de Nelson céu, Rodrigues. De no inferno. Mas de Nelson Rodrigues e Marquês de Sade, uhum. né? Bacana. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho do videoclipe de Crepúsculo, né? Que Crepúsculo já é a música nova aí do disco novo, a música, acredito, de trabalho de vocês do disco novo, que é o Nero. Como é que foi a produção do videoclipe? Você participou? Você tem esse costume de participar, já que você gosta de filme, né? Dirige, tem as suas ideias. Como é que você lida com isso? Não, com certeza, gente. Eu participei em todos os clipes da Maldita até uhum. hoje, na parte da elaboração criativa, né? E às vezes até durante a própria produção, assim, eu tô sempre lá colado do lado do diretor, dando um palpite, assim, inventando alguma merda de cima da hora pra gente criar, que eu acredito que as melhores ideias são aquelas que vêm espontaneamente, que fica, né? assim, uhum. inusitadamente. E no caso Crepúsculo, só pra dizer, a gente fica puto, assim, com o nome da música, com essa merda, porque era uma música antiga, nossa, uhum. eu acho esse nome genial. Acho Twilight, né? O nome em inglês, de onde ele vem. Crepúsculo também, uma coisa linda. Uhum. Com acento no U. E aí, de repente, vem essa onda aí de vampiro emo, lançando essa merda de filme com aquele cartaz obsceno que eu vejo na banca de jornal, daquele cara que parece um ator pornô agarrando a menina por trás, assim. E é um filme teen, né? E, enfim, tem essa mórbida coincidência aí, só pra deixar claro, a gente acha uma merda. Uhum. A gente, por mim, mudava o nome da música pra... sei lá, Esdrúxulo, ou Meu Cu, sacou? Mas mudava, Só que ele já tava pronto e, bicho, não tinha como mudar, porque a música fala sobre o crepúsculo, né? Uhum. Crepúsculo é luz na escuridão. Uhum. Enfim, e então a gente gravou o clipe, foi um caos. A gente gravou com um diretor que tava começando a fazer também, que é um excelente fotógrafo, é um excelente artista, mas não necessariamente sabia dirigir um filme. Então você fez essa pergunta, se eu colaborei alguma coisa. A gente montou o clipe inteiro, eu e Magrão. A gente ficou horas ajudando ele a montar o clipe, porque não saía, assim, não conseguia montar. Isso que o clipe em si não tem nenhuma história, não é, não é uma coisa que teve que montar, é só a gente tocando ali. Tocando, é. A montagem, a gravação do clipe em si era pra ser uma coisa mais simples, só bota 5 câmeras ali, a gente toca várias vezes, mas deu um trabalho só e pra sair. E o lance da pomba, quem foi que teve a ideia? Fui eu. Foi você? Fui eu, é. Mas não era arrancar a cabeça dela, não. Porque isso o Ozzy já fez, passa batido. E o pombo aqui é sujo, né? Pombo aqui não é que nem o pombo que o Ozzy come lá na Inglaterra, não. Pombo aqui é fodido. Mas clipe, cara, assim, é um clipe simples. E você vê onde que o diretor trabalha bem mesmo, que é na fotografia, né? Uhum. A gente filmou com uma 5D, que é uma máquina de foto, que filma hoje em dia. Tira uma puta imagem, assim, e aí é o resultado que a gente vê. Alta resolução, né? A gente não gravou só o clipe de Crepúsculo, a gente gravou o disco inteiro sendo tocado. E aí o negócio do Crepúsculo era como tinha os ambientes lá, fogo, terra, cada música tinha um ambiente, e o Crepúsculo era o ambiente do ar. Daí que vem os pombos, os pombos. Maravilha, então agora a gente vai curtir Crepúsculo aqui no programa Na Veia. As escamas estão sujas. sua reza. É na veia, não na véia. Ninguém está condenado, ninguém está aprovado. Oh. minha. Tá aí, você ouviu Madame Satã com Vela, Andreas Kisser com Eu Humano e Maldita, que é a convidada aqui, a minha banda convidada de hoje aqui no programa Na Veia, com Crepúsculo, que realmente não tem nada a ver com esses filmes aí, teen, como o Eric mesmo falou aqui no bloco anterior. Bom, a gente tava falando dos clipes, né, Eric? Eu gosto muito do clipe de Anatomia. Como é que foi? Você também participou? Como é que foi essa produção desse clipe? Anatomia é um clipe muito legal. Na verdade, a gente fez com um puta diretor, que é o Mauro Lima, e que fez esses filmes aí subversivos, tipo Meu Nome Não É Dione e tal. E o que acontece? A gente fez uma coisa meio em cima da hora, assim, ele era um amigo meu já de longa data, e eu propus a ele, a banda tava começando, tem esse detalhe, ele fez os dois primeiros clipes da Maldita, na verdade os três primeiros, mas nessa ocasião a gente gravou logo dois de uma vez, que foi Anatomia e O Homem com o Rosto Cortado. E a história de Anatomia, assim como a música, é um enredo que eu já tinha desenvolvido há muito tempo atrás. Mais uma vez entrando no tema da sublimação, né? Porque eu queria matar a piranha da minha namorada, ex-namorada, que, enfim, me traiu, fez horrores comigo, eu traí ela também depois. E então desenvolvi toda essa história super dramática, que a música é dramática, né? E que conta esse homicídio aí que acontece sem querer, né? Não proposital. Era pra ser uma brincadeira, e assim como a maioria das brincadeiras de mau gosto termina dando alguma merda. Então era um enredo que eu já tinha na minha cabeça, e a gente viajou pra Mangaratiba, ali perto de Angra, numa casa que a gente escolheu, que a gente conhecia, e a gente fez esse pequeno curta de terror, trash, dramático, né? Que se você pode ver, as paredes estão cheias de sangue. Antes da gente começar a gravar, o Mauro não sabia exatamente o que ia acontecer, como é que ia ser, porque quem tava com a ideia do clipe na cabeça era eu. E a única pergunta que eu fiz a ele foi: fala um filme de terror aí que você gosta. Aí ele pensou e falou Iluminado. Então na hora a gente começou a encher tudo de sangue nas paredes, remetendo àquela cena do Iluminado, que o elevador solta um mar de sangue. Vocês gravaram o quê? De madrugada? De noite? Como é que foi? Dia inteiro, cara. Foi dia inteiro. Rosto cortado num dia, viajamos pra Mangaratiba, acordamos, começou a montar tudo, foi acabar 10 horas da noite, sei lá, não viramos a noite. Foi um fim de semana que a gente gastou pro Rosto Cortado e Anatomia. Viramos a noite. A galera do cinema tem que estar acostumada a virar a noite, da música também. Com certeza. Mas vamos falar um pouco do disco novo, Nero, né? Vocês... Quem produziu o disco, peraí, foi o Stanley Soares, né? Que já produziu Sepultura. Como é que vocês chegaram a ele? Cara, o Stanley foi gravar uma banda de uns amigos nossos, que foram gravar no nosso estúdio, e ele que tava produzindo. Aí a gente já fez um primeiro contato com ele, depois o Eric e o Vitor jogaram lá o Rock Go, eu acho, conheceram o Andréas. Daí em diante a gente fez um contato bom com o pessoal todo do Sepultura e com o Stanley. Quando a gente pensou em gravar o disco, a primeira pessoa que veio na cabeça foi ele. A gente ligou pra ele, ele tava nesse meio de turnê com Sepultura, ia, voltava, não podia dar uma, né, deixar uma data certa. Demorou um ano e meio aí pra fazer esse disco, porque tinha essas inconveniências, ele não mora no Rio, mas foi uma experiência, eu acho que pra gente foi ótimo, de aprender muito também. E Nero vem da onde? Nero vem do Império Romano. Tô brincando, Nero é o seguinte... voltando àquele tema da perversão, é uma área da psiquiatria, assim, da psicologia, que eu me interesso muito, né? Da estrutura perversa, seja o perverso que é sexualmente perverso, seja o perverso que é um sociopata. E a figura do Nero, assim como aquelas estátuas gregas e romanas, foi meio que um arquétipo que a gente usou pra ilustrar, pra botar num altar essa figura perversa, entendeu? Então, começou por aí e a gente acabou, enfim, muitos temas do disco acabaram remetendo àquela coisa do Império Romano e a perversão em si, né? Que é a ausência de limites, digamos assim. Então, o Nero tá aí representando esse excesso de poder, o que, que esse abuso de poder pode gerar na cabeça de um ser humano que tá vivendo essa experiência de não ter limitação. Mas vocês gravaram agora independente, lançaram o disco com alguma gravadora ou foi tudo independente mesmo? Não, é tudo independente, cara. É tudo internet, rua, Beco, Boca a Boca. Inclusive tem pra baixar, né, no site, tem, né, de vocês. Entra lá e baixa, porque a gente incentiva muito a putaria, a pirataria. A gente incentiva mesmo, entendeu? Baixa e foda-se, a gente faz show e vive disso, porque a gente tem que se adaptar ao mundo, assim, a forma como as coisas giram. Com certeza. Bom, então agora a gente vai ouvir Maldita com o Nero. Curte aí, galera. Nero Cláudio César Augusto Germânicos, imperador temido e odiado pelos cristãos, praticou o infanticídio, cultuou o incesto e executou a própria mãe. Second song. Microfonia. Você jogou em mim. Eu sinto pena de você que caiu na vida e não caiu em si. Jogou pro alto um pouco que restou. Jogou errado apostando tudo em mim. Botou veneno só pra sentir o sabor. Banho Maria, vida nunca esquentou. Mesa pra dois e agora vem olhar pra mim. Justo agora que eu cansei de insistir. Maria, não adianta, não vou voltar atrás. Vá viver sua vida, agarre o tempo que ele já vai passar. Oh, querida Maria, há tanta coisa que eu não posso lhe contar. Esqueça aquele dia e aquela noite, tente não se lembrar. Sou só um cara cujo sonho é voar de um prédio e não se machucar. Senti o vento crescendo na cara e por milagre não te machucar. Sou só um cara cujo sonho é voar de um prédio e não se machucar. Senti o concreto chegando na cara e por milagre não te machucar. Na veia, não na veia. Nada mal pro boçal, retardado mental, infeliz. Tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis. Muito bem, você tem o talento que faz de você tão proeminente panaca, dos que não são comuns de se ver. Começou fazendo bobagem desde que chegou, não parou. Nem quando o bar todo esvaziou. Bebe demais, fala demais, mas na real não diz merda nenhuma. Só fica fica aí cheio de si, mas não resolve as cagadas que arruma enquanto você fica aí arrumando o tumulto. Eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal pra um boçal, retardado mental, infeliz. Tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis. Muito bem, você tem o talento que faz de você tão proeminente panaca, dos que não são comuns de se ver. Começou fazendo bobagem desde que chegou, não parou. Nem quando o bar todo esvaziou. Bebe demais, fala demais, mas na real não desperta nenhuma. Só fica aí cheio de si, mas não resolve as cagadas que arruma enquanto você fica aí arrumando o tumulto. Eu vou me aprimorando na arte do insulto. Nada mal. Tá aí, galera, você ouviu Matanza com a arte do insulto, Zebra Zebra, já dizia minha avó, e Maldita com o Nero, que é a banda convidada aqui do programa Na Veia de hoje. Bom, no bloco anterior a gente tava falando do disco novo, né, Nero, que foi produzido pelo Stanley Soares, que já produziu também o Sepultura, inclusive. Mas eu queria falar do episódio que vocês... como é que eu posso falar aqui? Quando vocês abriram pro Marilyn Manson na Fundição Progresso, o Eric entrou com uma réplica de um fuzil no palco, né? E deu meio que uma polêmicazinha, meio que um escândalo. Da onde veio essa ideia de entrar com esse fuzil, de entrar com essa réplica no palco? Por que que você fez isso? Pra começar, que isso aí é o maior caô. Isso aí é a maior hipocrisia, entendeu? Porque o delegado mesmo, quando eu tive que ir lá depor, ele falou: porra, meu irmão, você vai no posto 9, tá todo mundo fumando maconha, e a gente aqui da polícia, eu quero que se foda. Aí vem alguém denunciar você, que é um artista, tava com uma réplica de um M16, que é a arma, sei lá, do BOPE, fazendo um show na Fundição Progresso. Quero dizer, minha avó, sei lá, leu isso e ficou chocada, entendeu? Isso é que me deixou mais bolado. Minha mãe falando: meu filho, você está fazendo apologia ao tráfego, porque eles me enquadraram como fazendo apologia ao tráfego. Isso é uma coisa assim, cara, eu tava passando aquele filme Tropa de Elite, que agora vai até passar o segundo, e tava uma febre, né, essa história. E pra, mais uma vez, entra aí aquela coisa cênica da Maldita, a influência que tem o audiovisual na Maldita. E eu achei bacana a ideia de entrar como um soldado, assim, fazendo, enfim, apontando a arma pra cara de todo mundo e tentando extrair disso alguma reação bacana, tanto pra mim fazendo isso, quanto do público. E o que aconteceu é exatamente isso que você tá falando. Veio alguém e ficou chocado. Não sei quem, né? Porque tava lá no show do Marilyn Manson, assim. Exatamente. Algum repórter pra dar um destaque, tinha que falar alguma coisa do show, que aparecia que foi a coisa diferente. Tinha uma arma lá, então vamos fazer. Pra gente foi ótimo, que a gente ganhou duas páginas no JB, sei lá, página inteira lá, uma foto gigante. A gente nunca teve um destaque tão grande quanto depois daquele show. O JB tá meio falido, né? Podia ser no Globo. Mas assim, foi maneiro. Quer dizer, foi maneiro não, eu fiquei puto, porque delegado aparecendo lá em casa, ninguém entendendo nada, e eu tendo que depor. E eu cheguei lá, eu falei: você quer ver o fuzil? Ele falou: não. Ele tava no carro, ele nem queria ver, entendeu? Porque é uma idiotice. Mas assim, entra aí nos anais da história e, enfim, nos anais da nossa história. É uma coisa que marcou, né, pra vocês, né? Com certeza. E como é que surgiu o convite pra vocês abrirem o Marilyn Manson? Cara, isso foi uma coisa de internet. Apesar da democracia aqui no nosso país ser esquisita, nesse caso, assim, porra, fez eu pensar duas vezes, porque nossos fãs começaram a fazer uma petição, começaram a pedir, e aí, enfim, fãs no Orkut, no final, tava uma quantidade grande de pessoas, igual quando a gente tocou no festival no Maquinária, também, que abriu ali uma votação, tinha todo um esquema, e todo mundo começou a votar, e a gente foi selecionado pra tocar lá no palco, junto com Faith No More, com Jane's Addiction. Então, assim, nesse caso até surpreendeu a gente, porque a gente viu que essa tão falada democracia aí no nosso país, tão esquisita, né, funcionou. E você chegou a conhecer, a falar com o Marilyn Manson? Cara, o Marilyn Manson é uma figura que não quer muito falar, né, ele é meio monossilábico, E a oportunidade que eu tive de esbarrar com ele, eu fiz questão de falar alguma coisa. Uhum. E na hora eu falei só, cara, você pra mim foi meu Backstreet Boys. E ele riu. Falou o quê? Ele riu. É, não entendi o que ele falou. Porque aquilo que eu ouvia quando eu era moleque, que me influenciou e era meio gay, assim. Bom, tá aí, essa é a maldita. Esse é o Eric. Bom, a gente vai ouvir agora a dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia. Curte aí, galera. Microfonia. artimanha de sozinha, da desgraça, tragédia, honesto, voloso. Quem é que sabe o que se passa? Pelas últimas artimanhas de sozinha, da desgraça, tragédia, honesto, voloso. Quem é que sabe o que se passa? Faz isso pra ver, faz um espelho de olhar você, vai te iludir, te enterrar. Faz isso pra ver. Bom, você ouviu Moqueca de Rato com Rinha de Magnata, Macaco Bong com Shift, inclusive a banda acabou de lançar o clipe dessa música, e Maldita com Dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia, que é um cover, né, de vocês, né, dessa música, né? Isso é uma música dos Titãs, porque tem a letra dela, tem muito a ver com o que a gente cantava, e o jeito de cantar também parece com o jeito de cantar do Eric. A gente já tocava esse cover há muito tempo, só que nunca tinha gravado ele, já tinha parado, na verdade, há muito tempo. E quando surgiu a ideia de gravar o Nero, aí a letra dessa música já tem tudo a ver com aquela época, com as outras letras da Maldita, do Nero. E não tinha por que não gravar. A gente entrou em contato com o pessoal dos Titãs, conseguiu autorização pra gravar, e a música é boa pra caramba. E eles ouviram a versão de vocês? Ah, eu não sei. Não, a gente encontrou com eles, quando falou pra eles, vamos gravar essa música aí, eles começaram a rir, falando, vocês são malucos, como é que vocês vão gravar essa, cara? Grava Flores, sei lá. Mas eles riram e liberaram pra gente. O Branco Melo não lembrava da música. Nossa. Não lembrava. Deu branco. Ele ficou, porra, cara, que música é essa? Não lembrava. E aí acho que depois o Tony Bellotto, que o Vitor encontrou, falou, ele falou, bicho, quem é que tá assessorando vocês, assim, tipo, merda que vocês vão fazer gravando essa música, porque esse disco, aliás, não deu em nada, né, na carreira deles. E aí eles começaram a gravar Flores, músicas pop, que faz a gente olhar pro Titãs hoje em dia e perguntar, what the fuck, né? Pô. Inclusive até esse disco novo deles, né, o mais recente, né? Eu fiz questão de não ouvir. Nem eu. Bom, ano passado vocês fizeram uma turnê na Europa, né? Como que foi tocar lá fora, na gringa? Foi esquisito. Por que esquisito? Foi intenso. Porque era na Holanda, então tudo tava mais intenso. Aqueles coffee shops lá, aquele ritmo, né? E o povo holandês é um povo mais frio. Eles assistem show sentado, às vezes. Ou eles estão muito loucos, é uma coisa bipolar. Isso depende do ambiente do show. A gente fez um num bar, então a galera tava alucinada, assim. Mas no final eles estavam também curtindo qualquer coisa. A gente podia chegar lá e tocar tudo desafinado que eles iam curtir igual. Ou seja, ficou essa coisa bem bipolar, assim, com variações muito intensas. E foi legal, cara. Pra gente foi um teste de resistência, porque foram 13 shows em... Não, foram 12 shows em 13 dias. Nossa. Então foi uma correria. A gente nunca tinha passado por uma bateria de shows tão intensa como essa. E foi uma experiência, cara. Foi uma experiência. Mas esses 13 shows era cada dia num país? Cada dia numa cidade. É. País mesmo, a gente só foi pra Bélgica. Depois era tudo na Holanda. E como é que vocês chegaram pra lá? Quem levou vocês pra Europa? Então, foi essa mesma banda que apresentou pra gente o Stanley, produtor de Sepultura. A banda é Sayoa, uma banda de amigos nossos, e eles têm uma cena lá fora, mas eles funcionam melhor lá fora do que aqui dentro, digamos assim. Então eles já rodaram a Alemanha, eles já rodaram Europa, Holanda, enfim, já tocaram diversos picos ali na Europa e pintou mais uma vez uma turnê, e dessa vez eles queriam fazer uma turnê com 4 bandas brasileiras. E aí a gente já tava lá fechando negócios com o Stanley e tal, enfim, pessoas que se conhecem, que formam amizades, eles acabaram fazendo essa proposta pra gente, e a gente topou e foi, e fomos ao coffee shop também. Vocês pretendem voltar? Pro coffee shop? Não, eu pretendo, claro. Só que, porra, preciso que alguém pague nosso cachê, nossa passagem, nosso tudo, sacou? Todas essas coisas burocráticas, né? Só é o coffee shop deixa por minha conta. Bom, obrigada, Eric. Obrigada, Magrão, pela participação de vocês aqui no programa Na Veia. Obrigado a vocês. Shows, MySpace. Então, shows. Nosso próximo show agora é dia 16 de outubro, na Led's Lane, em São Paulo. Temos também 31 de outubro, Calabouço, na Tijuca. E eu não lembro agora se é 25 ou 26 de outubro em Goiânia. Mas também entra no nosso site www.bandamaldita.com.br. Vocês acham tudo lá, tem link pra tudo, Fotolog, MySpace. E o CD pra baixar, né? E o CD pra baixar, e o CD pra comprar também, se quiser. Se não quiser, baixa. Se gostar muito, compra lá, que a gente envia também com encartezinho, com tudo. Bacana. E vão ao show, né? E vão ao show, por favor, que é aí que a gente ganha alguma coisa. Sai da internet aí, molecada, e vai ver o porra do show lá na Tijuca. Valeu, obrigada. E a gente vai encerrar agora com Anatomia, que a gente falou do clipe, é a minha música preferida de vocês. Valeu, galera. Curte aí, Anatomia. Na Veia. Thank you. Áudio Rebel, loja, estudo de ensaio, gravação e espaço de shows, tudo no mesmo local. Visite Rua Visconde Silva, 55, Botafogo, Rio de Janeiro. Mais informações no site audiorebel.com.br. Áudio Rebel, referência no rock independente nacional.